fica e não tente nem pensar. A batida te domina, domina, domina, e a noite te inspira. A lua, as estrelas, é noite de muitas festas. O DJ detona, detona, com suas viradas te chama. Os problemas você se esquece, seu corpo já te enlouquece. As luzes da pista se movimentam e te hipnotizam. É hora de se soltar, soltar, é hora de dançar. Dançar!